Aos ouvintes da Rádio Nova, votos muito boa tarde. Já sabe que este é o programa que nos últimos 3 anos tem trazido aqui todas as semanas uma banda, um autor novo, na divulgação da música de produção nacional. O convidado desta semana, enfim, já sabem, já aqui a rodar desde passado domingo, já rodava antes do seu single, e falamos aqui do álbum de debut, podemos assim chamar, uma vez que, apesar da experiência que teve, quer de estrada, quer de discos, uma vez que falamos aqui de um ex-elemento dos Desert, Edmundo resolve agora lançar um álbum homónimo. Enfim, para dizer, aqui estou eu, pós-desert. É assim, boa tarde, antes de mais, Edmundo, bem-vindo aqui à Boa Nova. Muito boa tarde, obrigado. Pronto, respondendo à pergunta, passado as etapas da minha carreira, cheguei a uma fase em que finalmente chega o meu disco a sol. Finalmente é um disco que eu já queria há muito tempo, que já sonhava com ele há muito tempo, finalmente chegou à altura. E penso que veio em boa hora, porque consegui ao longo do tempo adquirir a experiência necessária para agora poder dar o melhor a este disco. Quando é que percebeu que o futuro passaria por si a solo ao invés dos Desert, ainda mais numa fase em que os Desert tiveram o impacto que tiveram, naturalmente? Essa fase chegou porque nós, enquanto Desert, chegámos a uma altura das nossas vidas em que começámos a ficar um bocado necessitados de ter um bocado de espaço próprio. Isto porque nós, enquanto Desert, tínhamos que chegar sempre a um consenso dos quatro. As coisas eram feitas com gosto dos quatro, mas para chegarmos a esse consenso tinha que haver sempre cedências de parte a parte. E chegámos a uma altura em que achámos que precisávamos de um pouco mais de espaço individual para podermos fazer aquilo que nós nos identificámos a 100%. Se repararem, este disco tem bastante de Desert, mas é uma parte só de Desert. Uhum. E depois o resto meu que ficava de parte por ter que fazer essas cedências. Naturalmente, Desert também tinha um tanto quanto de Edmundo, não é? Exatamente. Portanto, esse Edmundo que se ouvia nos Desert pode continuar a ouvir aqui neste disco. Bem que tem mais qualquer coisa de Edmundo que não havia, que não transparecia para os Desert. Quando a luz iluminou, o céu abriu pela primeira vez. Teu sorrir, sem divagar, eu descobri quem posso ser. Teu olhar está mais perto, avisto o teu chão em mim. És tu. Vejo o céu pousar em mim. És tu, meu mistério, és tu. No meu espelho, a minha alma, és tu. De olhar para ti, eu vejo mais, eu vejo além do que é sincero, não se detém, faz-me voar. O teu olhar está mais perto, avisto o teu chão em mim. És tu, no teu mar azul, vejo o céu. os Desert tiveram a campanha que tiveram, aliás, fecharam na Embleza com DVD. A partir do momento de depois torna-se difícil o lançamento da carreira a solo. Aliás, neste momento está a acompanhá-lo o Angélico, não é? Que fez o mesmo. Torna-se difícil, ou haverá sempre uma ligação rápida a Edmundo aos Desert? Não, é sempre mais difícil, porque as pessoas que nos acompanhavam enquanto Desert, portanto, havia pessoas que iam lá por mim, outros pelo Angélico, outros pelos quatro. E essas pessoas que iam pelos quatro continuam a acompanhar tanto o Angélico como eu, como o Cifrão, como o Vintém. Agora, se calhar, as pessoas que iam lá por minha causa não vão acompanhar agora as carreiras a solo dos outros, e assim como as pessoas que iam pelo Angélico agora não acompanham a minha e a dos outros. Então acaba por ser um pouco mais difícil, e depois, para além disso, temos também, enquanto Desert, éramos quatro pilares que se um estava menos bem, os outros três aguentavam perfeitamente o barco. Agora há um único pilar, e se nós não estivermos bem, se eu não estiver bem neste projeto, o projeto abana todo. Então as coisas são um pouco mais difíceis de se conseguir, e dá muito mais trabalho, é muito mais trabalhoso. Mas também o gozo é muito maior. Há aqui uma cota melhor, quero que seja algo, quero que seja assim. Exatamente. Sentimentos quando penso em ti, tento evitar chocar neste mundo que ninguém vê. Desde o momento em que fizeste quase tudo por mim, não quero afastar quando há tanta coisa para dizer. Se te perguntar o que sou para ti, vês dentro do olhar o que eu estou a sentir. O desejo vai falar. Ponto 2 FM. Uma estação para quatro estações. 100.2 de Oliveira do Hospital. Que acha que mudou no Edmundo Vieira, que conhecemos todos da televisão, não é? Nesse período, que enfim, na prática foi o seu abrir de portas, não é? Para o Edmundo, que neste momento lança o seu primeiro disco esse, que aliás é homónimo, até para reforçar a ideia de que está a solo. Claro, para além da idade, naturalmente. Não mudou muita coisa. Continua a ser exatamente a mesma pessoa, e tento é cada vez mais ser mais verdadeiro comigo próprio e com aquilo que eu faço. Existe a tendência, enquanto somos imaturos, de transmitir algo que não somos. Com o passar do tempo, com a experiência, vamos aprendendo que o caminho é precisamente darmos aquilo que nós somos. e sermos o mais verdadeiros possível e fiéis possível àquilo que nós somos. E é porque é isso que as pessoas querem ver e conhecer de nós, né? E isso acaba por ser também um pouco a nossa música. A nossa música, aquilo que nós damos às pessoas tem que ser verdadeiro. Para as pessoas se identificarem connosco a 100%, aquilo que nós lhes oferecemos tem que ser verdadeiro e tem que partir dentro de nós. Então, essencialmente, isso foi uma das coisas que mudou muito. Cada vez estou mais verdadeiro para comigo e para com o meu público. Naturalmente, mudou também a minha maturidade, porque pronto, vamos ganhando experiência, vamos crescendo, vamos ficando mais velhos, vamos amadurecendo com essas experiências, e a minha postura também acaba por ser diferente de, se calhar, há 5 anos atrás. A essência continua a ser exatamente a mesma. Há 5 anos tinha 20 anos, portanto está com 25, vai fazer 26 agora em novembro, ou que sei, não é? Deus quiser. Sim, seguramente. Para quem quer saber, é 22 de novembro, correto? Não estou enganado. É uma pessoa que conseguiu grangear um conjunto de fãs muito grande. Aliás, para quem visita o seu MySpace ou até o seu Wi-Fi, cujos links estão aqui na nossa página também, é uma pessoa que tem muitos seguidores. Fãs, é uma pessoa que é conhecida. Sou um felizardo. Pode dizê-lo, isso não tenha dúvidas. Em Portugal, das várias entrevistas que temos aqui feito, há pessoas que dizem que o estar afastado dos grandes centros, e quando digo grandes centros, será Porto ou Lisboa, que é complicado. Ora bem, o Edmundo nasceu em Portimão, portanto é algarvio. Exato. Sentiu isso em alguma fase da sua carreira, ou sente isso agora? Sem dúvida. Agora não tanto, mas numa fase inicial da minha carreira, sentia muito que por estar afastado de Lisboa, que perdia grandes oportunidades. Felizmente, a vida acabou por me trazer essas oportunidades e por me abrir a porta e me deixar entrar para este mundo, mas também foi preciso muita persistência, porque também levei muitos anos a levar com a porta na cara, é mesmo assim, mas houve muita persistência e muita luta pelo meu sonho. O facto de nós estarmos afastados destes grandes centros não é um impedimento para conseguirmos chegar aos nossos objetivos. É mais difícil, é mais trabalhoso, mas conseguimos lá chegar na mesma. E eu sou prova disso, né? Atualmente já não sinto essa diferença, porque agora é fácil, tudo fácil estar mais em fácil, qualquer, né, lado. Né? O vive também da própria sua cara, ou seja, uma pessoa conhecida mediaticamente. Eu nunca me esqueço. Quando precisa de ti, não quiseres. Neste momento estamos à distância de um álbum que saiu há meio dias, de um single que andei a bater por todo lado e que tem apresentado na televisão. Neste momento sente que já as pessoas perceberam que Edmundo está cá com uma carreira a solo? Sinto que as pessoas vão se apercebendo. Portanto, estavas a dizer há pouco que há 6 pessoas que me seguem através do site. Essas pessoas já o fazem desde que eu estou em estúdio, e aliás os sites foram feitos precisamente a pensar nessas pessoas para poderem acompanhar mais de perto a evolução deste percurso a solo. Sim, aliás há vários vídeos disponíveis na internet com essa indicação. Exato. Depois o grande público penso que começa-se a perceber que o meu disco está aí, e também por força da comunicação social e dos meios de televisão e rádio e imprensa. A minha editora também tem-me ajudado bastante nessa promoção e divulgação do álbum. Falamos da Farol, portanto, é justo falar que o nome dele. E pronto, as músicas chegaram recentemente também aos Morangos com Açúcar. Exato. E agora à nova novela da TVI da noite. Portanto, as pessoas começam a ouvir falar um pouco mais dos meus temas e do disco. E começam-se a perceber cada vez mais que o disco está aí. Eu sinto isso. Também temos grandes rádios a nível nacional que também começam a adotar o meu disco. E as rádios locais que são, sem dúvida, um grande pilar para todos os artistas, para poderem divulgar os seus trabalhos. E felizmente tenho sentido realizado com isso. Senti que a minha música começa a chegar às pessoas. Olho o horizonte, o que falhou aqui? Homens lutam entre si. Água que corre na sombra de um Quem é que escolheu o single Pensar em Ti para a divulgação deste álbum? Olha, aconteceu por forma natural. Uhum. Acabei por ser eu um bocado responsável pela escolha desse tema, mas aconteceu de forma natural. Isto aconteceu na altura que eu estava em estúdio e surgiu-me o convite para fazer parte do Morangos Live no uhum. Pavilhão Atlântico no passado dezembro. Esse convite, na altura, surgiu numa fase em que eu ainda não tinha nada pronto. E então, dos temas que haviam escolhidos para entrar no disco, eu fiz uma seleção daquele que eu achava que fosse o melhor para poder fazer esse espetáculo de Morangos Live. E o Pensar em Ti foi o tema que eu escolhi. E então, pronto, acabou por ser bem aceito pelas pessoas e pelos fãs dos Morangos. Uhum. E entrou consecutivamente para o DVD do Morangos Live e tem estado a ser muito bem recebido. Então acabou por ficar, por consequência do Morangos Live, acabou por ficar esse o primeiro single, pronto, porque era a música com que as pessoas se identificavam mais logo à partida. Mas tem a percepção de que vão existir outros singles e provavelmente até mais ao gosto de quem o segue. E quando digo isso, digo músicas como, por exemplo, Onde Errei. Sim, atualmente estamos a começar a trabalhar com esse tema. Estive a gravar na semana passada o videoclipe. Uhum. Portanto, dentro de em breve já deverá estar disponível também através dos meus sites. Foi apenas um exemplo que eu dei, mas estou a ver que acertei. Exatamente. Mesmo na batata. esse é o novo single que nós estamos a começar a trabalhar agora. É um tema completamente diferente do Pensar em Ti. Aliás, Exatamente. É uma balada. Uhum. Eu arrisco-me a dizer que é a tradicional balada. Uma história de amor tradicional que fala de um desamor, não é? E penso que será um tema com que as pessoas se irão identificar bastante. Toda a gente acaba por ter as suas histórias de amor e então é fácil as pessoas se identificarem com este tema. Oh, yeah. Eu não suporto estar assim. Não, o amor morreu dentro de mim. Eu sei que o tempo nunca volta atrás. Para eu me arrepender, disse adeus quando não sabia o que fazer. Foi quando disse que me queria encontrar. Não esqueço o teu amor, não evito. Estou aqui, fiquei para sempre à espera de ti. Outra vez, enfrento o destino que eu nunca vi. Eu devia ter pensado antes de agir. Do que senti foi onde errei. Yeah. Onde errei. Yeah. Não vou parar no mesmo gás. Não vou dar aquilo que eu não dei. Apago o meu passado. Se tu me perdoares, faço tudo por te ver como tu. assim. O amor morreu dentro de mim. Já teve aqui a experiência do ao vivo neste momento, de apresentar este álbum enfim, para um conjunto de pessoas que, e perceber deles qual é a reação destes novos temas? Sim, já tive essa oportunidade. E o primeiro concerto foi um concerto de apresentação que eu dei em Lagoa, no Algarve. E, para o seu vizinho, o concelho de Lagoa, não é? Exatamente. E na altura... as pessoas ainda não sabiam os temas do disco, porque o disco ainda nem sequer tinha saído. E nesse concerto deu para perceber exatamente aquilo que as pessoas iriam estar receptivas ou não aos temas. As pessoas mantiveram-se no concerto a ouvir aquilo que eu tinha para lhes dar, e para mim foi um bocado estranho, porque senti que tinha que dar ainda mais de mim, porque normalmente acaba por ser mais fácil para os artistas quando o público está em êxtase com as músicas e acompanham e cantam e saltam e vibram com as músicas, acaba por ser muito mais fácil para os artistas. Naquele caso, as pessoas não conheciam as músicas, como tal não se podiam manifestar, e então estavam muito expectantes a ouvir e a ver o que é que eu iria ter para oferecer, e então isso fez com que eu tivesse que dar muito mais em cima do palco, e para mim foi uma agradável surpresa ver que as pessoas estavam a gostar daquilo que estavam a ver e a gostar das músicas que estavam a ouvir. Aconteceu, eu não quis mentir, segredo meu voltou contra mim, foi a razão o que me tornou assim. Sempre foi assim, não era eu que... momento, qual é a melhor montra da música em Portugal? Ou seja, para um artista como o Edmundo, mostrar o seu trabalho, qual acha que é a vertente que melhor consegue chegar às pessoas? Eu acho que existe algumas muito importantes. E acho que, por exemplo, nós temos a televisão, que é um grande meio de chegar às pessoas, mas só por si não chega. Depois temos as rádios, que também são um grande meio de chegar às pessoas, mas que também só por si não chega. Acho que o casamento destas grandes plataformas é que são a grande fórmula para podermos chegar às pessoas. A televisão, as novelas, as rádios nacionais, as rádios locais, os showcases, enfim, uma série de coisas. A própria imprensa também é uma forma... Exato. Há pouco referiu-se à novela, não é? Onde a gente já está presente, não é? Embora aí corre o risco da música ser conhecida e às vezes não associarem logo ao nome, não é? Exato. Pois, mas lá está. É uma plataforma importantíssima, porque as pessoas consomem bastante. É uma forma importantíssima de dar a nossa música às pessoas, mas depois precisamos de uma outra plataforma, que é, por exemplo, os programas de televisão ou as revistas, para dar a conhecer as nossas caras às pessoas, para as pessoas poderem depois associar as caras às músicas, não é? Por exemplo, se a música só tocar na rádio ou se só tocar nas novelas, depois como é que as pessoas sabem quem é o artista? Por outro lado, se os artistas só aparecerem nas revistas, as pessoas acabam por não conhecer as músicas. Uhum. Então, acho que é o casamento destas plataformas que é o que faz a grande magia de chegar os artistas ao público. Sufocar, fase, enfim, que o disco está aí para as pessoas comprarem, para ouvirem. No entanto, o Edmundo, e como dissemos já aqui há pouco, é um som mediático, é um som que aparece nas revistas, já está naquela fase, enfim, isto perguntando assim, pode ser só mal, mas está naquela fase que às vezes já se sente incomodado, muitas vezes pela imprensa, enfim... Não, já passei essa fase. Uhum. Passei uma fase, uma determinada altura, que sentia que era chato. Estava a ser invadido, não é? Essa situação de ter a imprensa atrás, alguma coisa que acontecesse de maior destaque na nossa vida e tínhamos de repente paparazzis à porta de casa. Já passei essa fase, uhum, e achei-a extremamente incómoda e aborrecida. Atualmente compreendo, aprendi a compreender o trabalho da imprensa e dos mídias, e atualmente já não me chateia. E até acabei por aceitar um pouco melhor essa invasão de privacidade das nossas vidas e até lhes facilita um bocadinho mais o trabalho. Porque, por exemplo, na altura em que nasceu o meu filho, eu sempre fui apologista de não falar da minha vida privada. Achei que a minha vida é a minha vida, o meu trabalho é o meu trabalho. E na altura que o meu filho nasceu, tive um assédio brutal à porta da minha casa, e senti-me extremamente incomodado com isso. Atualmente, já passei essa fase e aprendi a compreender o que leva os mídias a fazer isso, e as próprias pessoas que me acompanham, acho que acabam por merecer saber um pouco mais de mim, para além do disco e para além das músicas, acabam por merecer também saber um pouco mais de mim no dia-a-dia e a conhecer-me um bocado enquanto pessoa. E então isso fez com que eu acabe por facilitar um pouco mais também a vida à imprensa e, pronto, atualmente já falo com naturalidade do nascimento do meu filho, não me alargo muito, não entro muito pela minha vida privada, mas já dou a conhecer superficialmente um pouco mais do Edmundo, além do palco e da televisão. Claro. E há sempre aquela percepção saudável e aquela que não é tanto, não é? Pois, também. I cannot carry on this way. Something's dying inside of me. I've got your phonograph right here in my hands, but I still can't touch your face. Wish I knew how to help myself out of this place. Yeah, I know I told you I'm better off alone, but deep inside I know help it. Here I am, I'm back on the road I was running from. Once again, I'm facing a mountain I can overcome. Should I faked it all, the feeling I had all alone? But I laid my head beside my heart was wrong. That's my mistake, yeah. My mistake, yeah. Don't wanna fight this anymore. No, thoughts about something tells me I'd be better. something's dying inside of me. Neste momento, previsões de vendas para este disco. O mercado das vendas não significa que goste ao menos ou mais de um autor, não é? A venda dos discos está como está, pelas várias razões que nós conhecemos, não é? Sim, se fores a ver, os Desert tinham, por exemplo, 120 mil discos vendidos no primeiro álbum, uhum, e depois tinham o dobro ou o triplo de downloads feitos na internet. Seguramente. Sim. Não quer dizer que as pessoas não gostem, uhum, ou que não consumam, só que se calhar não têm possibilidades ou arranjam outras formas de poder consumir a música que não comprando o disco. Assim sendo, tem previsões, expectativas? Eu sinceramente não penso muito nisso. Enfim, é curioso estar-me a perguntar isso porque o disco já saiu há algumas semanas, uhum, e eu ainda não tive sequer a curiosidade de chegar ao pé da minha level e perguntar quantos discos é que já tinham sido vendidos. Alcancei aquilo que sempre sonhei, as minhas vitórias eu conquistei aqui sem me lamentar. Cheguei ao mais alto do meu patamar. Conselhos chegaram, mas eu já não te quis ouvir. Já não me agradou vindo de ti. Já não me lembro, não me lembro, não me lembro. Não consigo ver o que mudou em mim. A barreira se ergueu à medida do que subi. Oh, onde tu vais, eu já não quero ir. Tudo errado, tudo certo, tudo perto do fim. Não me dês mais lições de estratégia, não vês. Eu fiquei sem saber que fui longe, longe demais. Perdi os meus ideais. Mesmo assim, desejei mais do que eu previ. E não soube lidar, nunca vi tanta dor na vida. Nunca te senti, não, não, não. Já não me lembro, não me lembro, não me lembro. Temos aqui um desafio para si. E o desafio é este. Imagino que vinha aqui ao Oliveira do Hospital. Aliás, está convidado para vir. Conheço. Já, enfim, aqui, já, dar um concerto, já gastei pelos desertos, exatamente. Foi muito isto. Bom. Foi um dos nossos maiores concertos. Sim, exatamente. O palco é fabuloso, como sabe. O parque estava lutado. Repleto de gente. Lutado, foi efetivamente. Muito bom. Agora imagino que tinha um novo convite para vir cá. E nesse convite diz assim: agora pode escolher, dentre as bandas portuguesas, duas para virem consigo. Quem é que neste momento escolheria? Ui. Já me disseram que a pergunta é difícil, por isso... É muito difícil essa pergunta. Calhar iria convidar o meu mano, o Angélico, uhum. Que identifico-me muito com o trabalho dele. Aliás, há bastante semelhança dos vossos trabalhos, não é? Também. Mas isso é intuitivo, não é? Portanto, é daquele tipo de coisa que é difícil fugir dele, não é? Exato. Depois, um outro artista ou uma outra banda... olha, uma banda com quem aliás, o vocalista da banda com quem já cantei, tive um prazer enorme em estar em palco com ele, acho que é um cantor excelente, os Fingertips. Uhum. Também já foram aqui nossos convidados, aliás, estiveram aqui e lançaram também agora um novo single. Exatamente, né? Também. Uhum. Quem gostaria que o convidasse assim, nacional ou internacional, de quem gostaria eventualmente de fazer uma primeira parte? Nacional ou internacional? Uhum. Olha, internacional, gostava sem dúvida de fazer Robbie Williams, por exemplo, uhum. ou Justin, sei lá, tem distantes. E nacional, então? Estou só a dizer assim os maiores ídolos, uhum. não é? Nacional. Acho que poderia ser interessante cantar com o Rui Veloso, por exemplo, Sara Tavares. Uhum. Eu gostava de fazer duetos com eles. Ou melhor, os próximos trabalhos podemos contar com alguns duetos, eventualmente. Não sei, sabes que são estilos completamente distintos, uhum. e filosofias de música completamente distintas. Então, por isso, torna-se difícil fazer essa fusão. Se bem que atualmente procura-se um bocadinho mais isso, não é? Temos tido experiências... Fado com fado, procura-se precisamente casar fado com pop, uhum. não é? Temos agora projetos que têm o Amália por hoje, exemplo, não é? O Amália hoje, por exemplo, é um grande exemplo disso. Uhum. E quem sabe, não é? Já que os artistas e a música, o mercado português começa a abrir os olhos para essas fórmulas, quem uhum. sabe se mais cedo ou mais tarde não haverá um Rui Veloso a fazer um featuring com as Just Girls, por exemplo. Uhum. Agradecer-lhe ao Edmundo, a disponibilidade que teve para estar aqui connosco na Boa Nova. Espero que tenha sido do seu agrado, como foi do nosso, naturalmente. Numa próxima oportunidade teremos que tê-lo aqui em estúdio. Sabemos que a distância, enfim, é isso obriga, mas na próxima queremos tê-lo aqui até para um pequeno showcase. Será um prazer. Um dia que eu esteja próximo da Oliveira do Hospital, será com todo o prazer que eu irei visitar a vossa rádio. Ok, obrigado por tudo, a disponibilidade e, enfim, sucesso para este álbum para os próximos que vão seguir, naturalmente. Obrigado também pelo vosso apoio ao meu disco também. Obrigado nós. Obrigado. Oh, yeah. Se te sentir esta noite, fico contente. E se for nos teus braços, saberei que fui abençoado. Perto de ti quero ficar aqui. E se os teus olhos são a imagem de tudo o que vejo, yeah, navego na felicidade que o céu tem reservado para mim. Abraçares com a paixão de hoje.